Hip hop positivo de primeira qualidade. Um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Habilidade, versatilidade, honestidade são minha especialidade. Sacou, culpade? Perco o punho, sinal de protesto. Tem um manifesto do som, faço a resenha. Na porta da parede te digo a senha. Estão entre os meus, sei que posso confiar. Pra aquela escolhida que sabe o tio pra me recitar. Aqui vai no meu sucata com base, rimas e letras à altura. Mesmo quando se depara com a matéria-prima dura, presente alguns corações de pedra. E assim cena de tudo sensíveis é o que se espera. Mas pelo sim, pelo não, sigo manifesto em forma de canção. Já que vemos em tempo onde muitos matam ou morrem pelo cifrão. E esses são os fatos. Irreversíveis olhares sensíveis que seguem como dragões, sempre nos pira o fogo. Pisotear sobre os mais fracos é a primeira regra desse jogo. Se acumula seus tesouros na terra e mais nada. Sempre puxando tapete uns a todos como escada. E tem onde lindo e cai como fardo, soldado da exploração humana. Meu pagador da miséria, conheço o jogo, sua trama. Não adianta fazer drama, já que sei que somos sintomas que surgiu essa situação. Já que a grande doença do desamor poderá nos levar à extinção. De você acorda pra vida, mas não sabe se tá no meio, fim ou início. Mas se vê de pé diante do precipício. O sonho virou pesadelo, você acordou no meio do crowd. No que eu sou cara, nesse da positive sound. Hip hop positivo de primeira qualidade. É um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Com veracidade, humildade, sensibilidade pro bem da humanidade. Sacou, compadre? Para que a causa iluminada produza efeitos felizes. Aí, o som é bom e a rima de qualidade. Esquivando tudo disso, me disse, bate, rebate. Pressões à parte, minha alma clama por arte. Não acadêmica, mas sim a total arte natural. Que lapida o sentimento bruto sem deixar de ser brutal. Pura e simplesmente a natural arte. Como no final da tarde, sentar e assistir o espetáculo das baleias de Bart. Pesos pesados como o som, quem tem o dom sabe diferenciar o bom, o ruim e o que desce. Quem tem humildade sabe reverenciar a quem merece. Hip hop positivo de primeira qualidade. Um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Habilidade, versatilidade, sinceridade, honestidade são minha especialidade, sacou, compadre? Rumores de luz no céu, satélite da NASA, luz alienígena. Mas aqui embaixo, fogo nas matas, extensão de nações indígenas. Consequência de atos e consequência que esse palhaço que não pinta uma face, que se apresenta no picadeiro rosamente embaixo da lona. Mas semelhante atitude é que esse cowboy estagnado no Texas e Arizona. Hoje eu como na época do cangaço, bagaço separa seu tocar e prepara sua armadilha. Porque essa não pode ter banho sua trilha, mas tenta botar pilha pra que eu tenha na base. Pois eu vou me enrolar no argumento e formular mal minha frase. Render ele dá um toque, fuck you, Mr. Cop. Eu procuro chegar de surpresa, dar as cartas do jogo se possível limpar a mesa. Mudo sucata como se fosse um pirata trazendo seu mapa, assim procurando seu tesouro. Mas não esmeralda, pérola ou ouro. Se que ele quer enriquecer todas as nações. Quando o verdadeiro amor fizer morada em todos os corações. Alguns empecilhos tentam jogar pra baixo. Quando isso é esculacha, posição de fracassado eu não me encaixo. No topo da arranha-céu, ao subsolo, ao underground. E mesmo assim emanando positive sound. Hip hop positivo de primeira qualidade. É um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Com veracidade, humildade, sensibilidade pro bem da humanidade. Sacou, compadre? Sufoco, a mente vazia, sinto fome que comida não sacia. Antropofagia é o remédio, bons beats e rimas pra escapar do tédio. Rejeito seu ódio, rejeito seu ódio, rejeito seus preconceitos e trejeitos. Determinados sujeitos imbecis, rejeito toda a porcaria que me torna infeliz. Te ignoro sem me tornar indiferente, continuo buscando conforto e a paz e a luz onipotente. Diferentemente do presidente da Iugoslávia que não aceita e curra quando pede pra me sinto público dito. Eleição e Guilherme, meu irmão, segue com honestidade e amor no coração. Mesmo sob determinada situação, no meu sucata isso é positivo e som. Hip hop positivo de primeira qualidade. Um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Habilidade, versatilidade, sinceridade, honestidade são minha especialidade, sacou, compadre? Hip hop positivo de primeira qualidade. Um detector de mentiras aniquilando a falsidade. Com veracidade, humildade, sensibilidade pro bem da humanidade, sacou, compadre? Original rap, ragamuffin, underground. Dispositivo, auditivo, primitivo, positivo, em grau superlativo. Ponto. Cidadão honorário do Rio de Janeiro, DJ Negralha. Não, você não tá entendendo. Os toca-discos, DJ Negralha.